E este é o número para tornar-se um associado e fazer parte da família Evangelizar. É preciso. Anote: 0 operadora 41 3221 6060. Eu repito: 0 operadora 41 3221 6060. Jesus misericordioso os abençoe. Evangelizar é preciso. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, que os frutos deste terço que acabamos de rezar, né, produzem em nós alegria. Rei, povo santo, louvai a Deus. Você sabe que um dos sinais da alegria, a alegria é um dos sinais da presença de Deus, e um dos sinais da presença de Deus é a alegria, não aquela alegria passageira, efêmera, fútil, mas uma alegria que brota de quem sabe que em Deus pode confiar. Quando eu compus essa música, Povo Santo, é exatamente dizer às pessoas: se alegrem em Deus. E quando nós escutamos um testemunho, não sei vocês, mas eu me alegro. Vamos juntos escutar? Ah, você já fez o seu cadastro para a obra Evangelizar é Preciso? Ô, padre, não. Então que tal você ligar 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1? Aqui é uma filha de Deus de São José dos Pinhais que lhe escuta pela Rádio Evangelizar. Venho agradecer por uma graça alcançada. Aliás, são muitas, mas hoje falo dessa última. Minha filha estava em busca de um emprego. Com a crise que está, tudo está mais difícil. Foi quando, na sexta-feira, dia 29/1/2016, eu estava rezando com o Senhor o Terço das Santas Chagas e lembrei que o Senhor tinha dito que às vezes Jesus deixa cair uma gotinha de sangue de uma só vez. E eu me peguei nessa sua fala e supliquei: Jesus, tende misericórdia de minha filha, derrame uma fraçãozinha de sua gota de sangue e faz com que ela encontre um trabalho. Foi quando, naquele mesmo dia, às 16 horas, a senhora ligou e pediu para ela ir até o RH levar os documentos que ela seria contratada. Obrigado a Jesus, obrigado Padre Reginaldo, por nos ensinar a rezar. Amém. Deus abençoe, querida. Deus a proteja. Eu recebi aqui um e-mail, vocês continuem a mandando, colocando lá no site www.padrereginaldomanzotti, os testemunhos da Hora da Misericórdia. É Walter Alves da Costa, de Jacarezinho. Quero dar meu testemunho sobre uma operação que eu fiz de um colite. A operação foi bem sucedida, graças a Deus. De tudo só ficou lembrança. E agradecer inúmeras outras graças que recebi, que só posso dizer: Deus existe. Confie. Obrigado, Padre Reginaldo, por esse programa. acompanho a experiência de Deus e acompanho o Terço da Misericórdia. Gosto muito de clamar a Jesus misericordioso. E peço também para que Deus te dê muita força, Padre, para que continue a evangelizar. Aceite meu abraço fraterno. Walter Alves da Costa. Agradeço o abraço fraterno e retribuo, viu, Walter? E a todo o povo de Jacarezinho. Bíblia aberta, cartilha de oração. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua o texto de hoje, João 10, 27 a 30. João 10, 27 a 30. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, por isso elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior do que todos e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, Jesus, por se manifestar o bom pastor. E ele diz, há uma diferença entre bom pastor e mercenário. O mercenário foge, é verdade. O que é mercenário, padre? É aquele que faz qualquer coisa por dinheiro. Mas aquele que põe amor não foge. Gente, não precisamos ser pastor. A gente pode perceber isso no dia a dia. Tem pessoas que, pelo salário, só faz aquilo que está no horário. Mas tem outros que a gente vê que faz por amor, que abre exceção, que se esforça, está junto, é parceiro na alegria, na tristeza. A gente percebe a diferença. Assim a gente pode olhar para Deus, podemos olhar para Jesus, ele é o bom pastor, ele dá a vida, ele deu a vida. Só que tem um problema. Ele diz, as minhas ovelhas me conhecem. Será que conhecemos a Jesus? E há algo desafiador ainda que Jesus disse, existem outras ovelhas que não são do meu aprisco, mas ele diz, eu preciso trazê-las. Aí que entra a minha missão, a tua missão, a missão de trazermos aqueles que se afastaram de Deus, colocar no mesmo rebanho. Jesus não se basta com aqueles que já foram resgatados, ele quer mais, ele quer trazer aquela ovelha perdida. Por isso, não dá para a gente ficar só contente com os que vão na igreja. É pouco. Jesus quer mais. Por isso, evangelizar é preciso, gente. Por isso, falar a estranhos é preciso. Diga comigo, tu és, Senhor. O meu pastor. Por isso nada em minha vida, faltará. Jesus, bom pastor, abençoai nessa tarde. Visite cada lar. E você, ó, levanta a tua mão direita. Levanta. Padre, vão falar que eu tô doido. E daí? Quando alguém assiste jogo, você já viu alguém assistir jogo parado? Xinga, briga, que não devia, né? Mas então, levanta a mão direita, vai. Jesus, bom pastor, abençoe a minha casa. Abençoe o meu lar. Abençoe minha família. Abençoe, Senhor, que esse domingo termine bem. E que a semana que começa seja de muita paz. Senhor, bom pastor, abençoe a minha mãe, minha avó, todas as mulheres da minha família. E essa água... Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.